Caramba Cast, está começando mais um querido, sensacional e tenebroso Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, começando mais um Caramba Cast sensacional, estamos aqui com a bancada hoje sensacionalista também. Brincadeira, estamos aqui com a galerinha carregada para falar do nosso tema hoje. Eu acho que vai ser um dos melhores temas que irá ser passado no cast para vocês aí. Bom, mas vamos para as apresentações aqui, por favor, por favor, por favor. Primeiras damas, por favor, Rafa, brincadeira, Ferdi. Olá, galera, tudo bem? Como vão vocês? Boa noite. Ou bom dia, ou sei lá, que bom, dependendo do horário que você for ouvir isso. Isso. E Wokita, por favor, se apresente também, garoto. Alô, alô, galera. Sou eu, mais uma vez, de novo. Tamo aí, e é nóis. É nóis. Galera sempre conclusiva, assim, eu adoro isso. Enfim, mais um aqui. Cara que não desgruda do CarambaCast também, afinal ele é um dos fundadores também. Por favor, Rafa. Agora você me apresenta, né, filha da puta? Ué, que isso, cara. Ah, menininha, haha. É isso aí, galera. Muito legal esse tema aí. Acho que vai ter muita coisa pra falar, né? Principalmente pela quantidade de pessoas que tá aqui. Então é isso aí. Tô ansioso pro cast. É nóis que tá. Isso aí, por favor. Também, não podemos esquecer do Buster aqui conosco também. Boa noite, todo mundo. Como esse é meu primeiro cast, eu vou começar com uma piada pra me apresentar pra vocês. Vai, deixa o cara, velho. Eu preciso da ajuda da Perdi pra contar essa piada. Não! O que você faz com um dólar? Eu compro bala. Não, você compra dois CDs do Pip Cent. Nossa. A minha piada é mais legal. A minha piada é mais legal. Véi, a piada do Octo é melhor, véi. A piada do Octo é melhor. Vai, Octo, vai. Todo mundo já assistiu Avatar, certo? Não. Não. Véi, Avatar, véi, aquele desenho do dublador de Diabo. Ah, esse é legal. A lenda de Aang, a lenda de Aang. É, então. Véi, do que o Sokka tem medo? Do quê? A lua trai ele. Sensacional, velho, porque ninguém assistiu o filme, velho. Mas quando vocês forem ver lá, velho, a mulher, a namorada do Sokka lá, ela dá vida lá pra galera lá e vira o espírito da lua, entendeu? Aí o Walker tem medo da lua trair ele. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. Quer dizer que a piada não teve graça em nenhum contexto e foi triste, e a gente pode parar e continuar. Foi ótimo, ótimo. Ô, galera... Desculpa aí que eu vou ali me matar rapidinho, tá? Dois tempos. Vai lá, mas volta pro cast. Tá bom, pode deixar. Isso, show de piada. Mil com a pessoa. Isso, show de piadas à parte, não podemos esquecer do outro apresentador. A galera gostou, falou, nossa, foi sensacional. Ele está aqui conosco também mais uma vez, por favor, Douglas. Oi, e aí, beleza? Eu achei que ia ser meia hora de piadas entre as introduções. Isso, enfim. Bom, a galera apresentada é genial. Tucci está desaparecido. Estamos em busca de pistas. O valor da recompensa subiu, galera. Subiu. Isso mesmo. Está aqui embaixo aí a barrinha. Clique na imagem escrito desaparecimento do Tucci. Clique nesse link e vocês vão saber mais informações aí para poder nos ajudarmos aí. Enfim, tem a recompensa também. Tranquilo? Ele está desaparecido há um bom tempo. Estamos necessitando da presença dele. Bom, mas enfim, vamos agora para os nossos queridos, amados comentários. Primeiro comentário aqui é do Rafael Pedroso Rodrigues. É ele comentando do cast passado, que foi jogos que viraram filmes, ele falou desse jeito. O melhor jogo que virou filme foi Tekken. E ele falou, novo participante é massa. Opa, olha só que beleza. Isso. Obrigado, cara, tô emocionado. Nem minha mãe não me elogia mais. Nossa. Aí ele falou abraços e mandou um amo você fez aqui também. É. É, que mais aqui? O comentário do João, ele falou: não gosto de Resident Evil. Pelo próximo. Ele falou: pelo motivo de eu não gostar muito de videogames. Próximo, agora próximo, sim. Agora próximo, sim, agora próximo. Sim. Chega, chega, chegou. Agora sim, não, chega, chega, chega mesmo. Aí não dá, né? Não, calma aí, vamos ver. Aí ele falou, o único que me deixou louco foi God of War. Além dos de futebol. Ui. E ele falou, achei péssimo Avatar, o último mestre do ar, em 3D. O Harry Potter, parte 1, não vai ser mais, pois não conseguiram converter o filme, o parte 2, sim, será em 3D. Tá dizendo... Ah, legal. Peraí, não, peraí. É conversor agora. Deixa eu saber uma coisa. Isso é verdade, isso aí? É isso que eu não sei. Eu acho que não, porque olha só, tem tipo um conversor. Tu faz o filme, aí tu joga lá, aí vai lá converter para 3D. Meu amigo. Não, porque isso é um grande problema pra mim, porque eu só assisti o trailer disso agora, eu só vou poder ver o final. Enfim, enfim, mas vamos lá, continuando. E ele falou, ele falou do Daniel Radcliffe lá, é um cagão mesmo, ele é perfeitamente idêntico ao Harry Potter mesmo. Ele falou, continue... No tempo certo, na data certa, no lugar certo, no país certo, falando idioma certo. Isso, ele falou, continue assim... Abraços, e ele deu mais uma sugestão de tema pro cast, que tá mais outro tema anotado também na listinha. É um comentário da Alana aqui também. Ela falou: tô morrendo de vontade de ver o real exorcismo da Annalise Michel, que é o verdadeiro exorcismo da Emily Rose lá. Mas ela falou que tá sozinha em casa e não tem coragem. Enfim, se garota. Se for bonita, eu te acompanho. Cuidado, meu amigo, muito cuidado, tá? Essas coisas são perigosas, eu. Isso. Vai que é a Lana e é o Alano, né? É cilada, Bino. É, outro comentário aqui, o último comentário aqui do Leonardo Delmiro. Ele falou, ele falando dos cruzeirenses que eu estava acompanhado aqui no último cast. É nóis! Aí ele falou, se você ficou feliz com a segunda posição e agora que o Cruzeiro tá em primeiro. Aí mas aí já era esperado, já tava no plano, cara. Tem ninguém surpreso com isso aí, não. Ó, no último dia 5 de dezembro, manda um recado aqui pra gente, tá? Falando assim, Cruzeiro, campeão, tá, beleza? Só manda na gravada, a gente já sabia. É isso aí. Ele falou, mas enfim, vamos ao ponto. Eu gostei do Resident Evil, nunca assisti o do Mario mesmo, assim nunca tive a vontade de assistir. A mesma coisa com então Mortal Kombat. Como assim é Mario? Tem gente comentando do filme do Mario lá, mas enfim. Ah, mas eu também achei aquele filme meio feio. Sei lá. Cara, em 1815, quando gravaram, era bom, cara. Hoje em dia que não é legal mais. Não, é porque, sei lá, a história é muito nada a ver. Os cara, vão mas ia fazer o quê, bicho? Ia vestir um cara de copa e ia raptar a princesa. Botava um Charmander lá, um Tiranossauro Rex, qualquer coisa. Bom, isso daí, galera. Não se esqueça, continue comentando aí na caixinha de comentários aí, beleza? Mais uma coisa também, temos agora... Pô, já tinha no cast passado, mas eu me esqueci de falar. Tem um playerzinho agora aqui do lado, isso mesmo, vocês perceberam aí. Um playerzinho vermelho que tem todos os casts lá. Em vez de você não ficar passando todas as páginas, indo até a última para ouvir, né, o primeiro cast... Já pelo play já dá pra escutar o nosso 28º cast até o primeiro. 29º com esse, já estamos chegando no 30º cast, enfim. Tranquilo? Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Que eu me espere. Bom, então... Ah, tem aqui também um bannerzinho novo do Portal Caramba também. Tranquilo? Então não esquece de clicar em todos os banners aí. Da Fade, isso, do Portal Caramba. Isso. Isso. Acessem o Kiwi também. Só a dedo aqui, nós temos que fazer um elogio, que eu gastei um mês pra entender o nome lá do Kiwi A8U, e é muito legal, cara. Pô, pronto, só isso. E é muito cara, legal, cara. Depois que eu traduzi, que eu vi que rima, eu fiquei emocionado, é muito chique. Muito chique, é isso que eu acho. Mas é isso aí, life goes on. Isso. Tranquilo, o Tucci não está aqui mais uma vez. Eu estou ficando indignado com isso, que eu não tenho mais como chamar a pessoa aqui para o Missalcast. Mas tudo bem, vai sobrar para quem? Pro, digamos, mais ou menos novato, assim, o Douglas daqui, né? Vovô Douglas, inicia então o nosso cast, que você já viu aí em cima. Vilões, o tema hoje está sensacional. Douglas? Bom, eu acho que assim, tem dois tipos de vilões, independente de ser filme ou desenho, né? E pelo menos pra mim, não sei se vocês vão concordar. Porque tem aqueles vilões, principalmente os de novela, né? Que a gente odeia, né? Você olha o vilão e ele te dá nojo, você quer que ele morra, assim, instantaneamente. E tem os vilões que a gente gosta, né? Às vezes a gente até torce pros vilões, ou talvez só eu, né? Que sou meio maluco, mas tem vilões que realmente a gente acha legal. Então, assim, tem um filme um pouco antigo, eu acho que vocês não devem ter assistido, até a maioria aqui é todo mundo novinho, né? Mas que é um vilão que eu gosto muito, muito, ficou muito bem interpretado, ficou muito legal, que foi quando o Al Pacino fez o Diabo, em Advogado do Diabo. Vocês assistiram esse filme? Eu assisti. Entendeu? Foi assim, a primeira vez que eu vi num filme um vilão, um diabo que não era patético, não era aquele diabo esquisito. Era um diabo esperto mesmo, do jeito que ele tem que ser. Então, por mais que você não quisesse que ele tivesse sucesso no final do filme, você gostava de ver as cenas com ele, porque é muito legal. E ele fazia discursos, ele manipulava todo mundo, sabe? E ele dá uma lição de moral muito grande no personagem principal do Keanu Reeves no final do filme, né? Então, esse é um dos vilões de filme que eu gostei muito de ver. Quem não viu, veja. Muito, muito bacana. Isso daí. Rafa também, mais um vilão aí, cabuloso. Olha, cara, como eu sei que é livro, e eu acho que quase ninguém vai falar sobre os vilões de livro, mas eu vou falar porque ele foi pro cinema, né? Que é o vilão do Harry Potter, né? Que é o Voldemort. Que ele é um vilão cabuloso, né? Imortal. Nossa, até o último livro. Ele não morre, né? Até o último livro, você tem que saber por quê, né? Não vou contar aqui pra vocês. Não vou fazer spoiler. Mas o Voldemort é muito foda, porque ele fica ali travando a batalha com o Harry Potter até o final. E ele mata todo mundo que passa na frente dele. Então ele é muito foda. Ele é muito foda e foda e pronto. Ele é muito foda mesmo, porque ele mata todo mundo e ele é muito inteligente, cara. Ele foi lá e com 16 anos ele fudeu todo mundo. Ele é muito legal, ele é muito ardiloso, ele é muito inteligente. Ele é meu filho da puta também, mas ele é legal, ele é muito legal. Eu adoro o Voldemort. Quer dizer, eu odeio ele. Eu odeio ele, mas como um vilão ele é foda. Ele é muito foda. Exatamente. Um vilão sensacional que eu acho também, não sei se vocês vão concordar comigo, enfim, é o T-1000 do Exterminador do Futuro. Que bicho sensacional. Cara, não, primeiro. O T-1000 é um vilão, Jair. Bem colocar. Esse é um vilão. Sério. Esse de um vilão mesmo. Não tem um segundo que o T-1000 fica na tela que você não se borra todo. Enquanto ele não sai de cena, você fica trancado no sofá. É fato. Isso é fato, cara. É muito sinistro. Não, o legal dele também é que ele, no filme, ele transformava em qualquer pessoa que ele quisesse. Ou seja, pô. Meu Deus. Outra coisa também, só o olhar do bicho você já se caga já. Aquela orelha pontuda. Isso. E ele tem a característica que todo vilão que se preza precisa ter, que é que ele não morre. Você taca tudo nele e ele não morre. A melhor cena daquele filme é quando ele toma um tiro na cabeça, na porta do elevador. A cabeça dele abre em duas bandas e depois se recompõe. Uma coisa sinistra isso, ó. É muito coisa, né? Temiu a espécie do verdadeiro vilão mesmo. E te impacta já pelo olhar do garoto. Mas enfim, também, bom, como eu não sou um fã assim desse filme que eu vou citar agora também, eu queria que vocês, sei lá, discutissem pra mim, assim, como todos dizem que ele é um vilão sensacional, por favor, Jigsaw, Jogos Mortais. Ah, sim, hein, velho, puta que pariu, cara. Aí tu falou um vilão, mano. Porque o cara, ele cria aquela, toda aquela estratégia, assim, de um jogo, ele mata as pessoas de um jeito que a pessoa tem que jogar pra tentar escapar, mas ela nunca consegue escapar de tão foda que é o jogo do cara. E a pessoa tem que ser cruel pra escapar. Exatamente. Mas a pessoa, ele não pega qualquer pessoa. Que ela vai lá e mata o namorado dela, que é uma nova, puta que pariu, muito foda. E ele não pega qualquer pessoa. Ele não pega um inocente, uma pessoa que é... É de bem com a vida, aquela pessoa que age bem na sociedade. Não é, eles pegam os filhos da puta da sociedade e falam assim, aí ó, você não é filha da puta com todo mundo? Agora, seja filha da puta no meu jogo, entendeu? É muito foda, cara, muito foda. É muito foda, muito cara, foda. Cara, eu vou pedir desculpas sobre esse filme, porque eu não assisti, eu tenho medo. É medonho, sério. Vocês já falaram do Coringa? Não. Coringa, segundo maior vilão de todos os tempos do cinema. Coringa, ele é muito foda. Ele é muito inteligente. Ele é muito ardiloso e ele não é rico pra ter uma nave espacial que solta lasers e o caramba 4. Ele só é muito inteligente. Ele vai lá e fode o Batman, que é muito foda também. Isso é muito... Não, não fode o Batman. Ele tenta foder o Batman. Ah, mas o Batman ele fode. Não. Ele consegue. Ele consegue. Pelo menos no filme ele consegue. E no fim. Pois é, mano. Porque olha só, no fim do filme... O Batman é tão foda que ele mata até o ator, velho. Caralho. Não... né? No fim do filme, ele consegue acabar com o Harvey Dent e consegue fazer o Batman, que a única regra do Batman é não matar ninguém, assumir que é responsável por um monte de mortes. Se isso não é vencer, eu não sei o que é não, velho. Né? Ele venceu, cara. Ele mata todo mundo, ele é muito legal, mano. Não, ele não é muito legal, ele é assustador. Why porque, so serious? É, o papel do Heath Ledger no Coringa, velho, ficou muito foda, velho. Foi a melhor interpretação do Coringa do cinema, foi uma das melhores interpretações de vilão. Infelizmente, ele ficou maluco, morreu logo em seguida, mas valeu a pena. Foi muito bom mesmo. É, mas tem o já pulando pra outro, que é um maluco total também, né, que é o Hannibal, né, velho? Verdade. O bicho, ele fez um papel muito escroto, velho. Você tá falando do Hopkins lá? Isso, Anthony Hopkins. No Silêncio dos Inocentes. Cara, aquele filme tem uma cena, cara... na hora que ele tá na jaula, que ele escapa, aí ele arranca a cara do policial e veste a cara do cara pra poder eles levarem ele. Aquela cena é demais, cara. Eu não percebi na hora que eu vi que era ele, entendeu? Uma fiquei cena... procurando ele. Uma cena que eu gosto da série, dos filmes dele, é quando tá no Hannibal, mas pro final do filme. É uma cena que eu achei a melhor cena, assim, de tortura, né? Entre aspas. Que ele abre a cabeça do cara, frita o cérebro dele e dá pro cara comer. Muito escroto, velho. O bicho é muito escroto. Eu olhei aquilo ali e eu... Meu Deus, e o cara... isso tá bom, eu quero mais. Aí ele vai... Você pode ter o tanto que você quiser. Aí ele ia lá, fritava e dava pro cara. Eu... Que nojo. Bem, o bicho é muito foda e ele interpretou muito bem, cara. Junto... Muito. Ele e o... Não dá pra falar nada dele, porque ele é um filho da puta, ele faz tudo muito bem. É verdade. É verdade, é verdade. Mas o bicho e o Heath Ledger são bons atores pra vilões muito fodas mesmo. Né, genial. Jack Nicholson também é muito bom pra interpretar vilão. Com certeza, ele fez o carinha lá no Iluminado, né? Here's Johnny! Ah, que medo. Ele... Pô, é muito foda também aquele bicho lá. Como é que chama o personagem dele? Só o Coringa dele ficou horrível, né? Mas... É, não. O Coringa dele ficou um palhaço, velho. O Coringa dele aparecia... Não rolava. Mas ele falou, antes do Heath Ledger morrer, que ele falou assim, que o personagem do Coringa, se você não tomar cuidado, ele enlouquece você. Fato. E aí, depois que o bicho morreu, aí ele falou que, tipo... Eu não avisei que enlouqueceria alguém. Mas é porque ele enfrentou também, quando ele fez, ele enfrentou muito problema psicológico. Ele ficou muito mal. É. O Heath Ledger também, cara. A gente morreu. O negócio que o Jack Nicholson fez antes e avisou. Não adianta então, era isso que eles estão falando. Cara, eu acho que a gente tá chegando num consenso, né? É o ator que faz o vilão. É verdade. Porque independente de qual seja o personagem, se cai na mão de um bom ator, normalmente resulta num bom vilão, né? Nem em Seven. Que o Kevin Spacey fez. Eu não assisti Seven, eu sei que isso é uma vergonha, mas... Nossa, Seven, nossa. Eu também não. Muito foda. Nossa, vai se tratar você, Augusto. Nossa, Seven é muito bom. Sério. Vão assistir. Tá bom. Eu assisto agora, porque vocês têm que assistir. Não, adeus. É sério, é muito argiloso, muito inteligente, é muito legal. Sabe, quando eu falei assim, é claro que quando a gente dá a opinião, o melhor vilão, o segundo melhor vilão, isso é muito pessoal, né? Vai muito de como que a gente tava quando a gente viu o filme, quando foi que a gente viu, em que época, né? Mas quando eu falei Coringa é o segundo melhor vilão, é porque pra mim o melhor vilão, que na verdade ele não faz o papel de antagonista, que era um dos filmes mais inteligentes que eu já vi, foi interpretado pelo Brad Pitt, no filme que chama Clube da Luta. Puta que pariu, cara, nossa, ele é genial. Tyler Durden é o melhor vilão de todos os tempos, entendeu? Mas ele não é um vilão, ele é genial. Ele é do bem, ele fez a máquina capitalista ir por água abaixo. Ele é genial. Sim, mas de certa forma você tem que ver que o que ele faz, né? Ele não é o mocinho da história. Ele machuca as pessoas, ele mas é um bem maior. Ele é muito Mas é o que eu falei, tem vilões que a gente não gosta e tem vilões que a gente gosta e torce pelo cara. Eu acho que é o caso dele, entendeu? Porque de certa forma, ele vai contra a democracia, ele vai contra a sociedade, ele quer o caos ali, entendeu? Então a gente pode caracterizar como vilão. Mas é um vilão que a gente adora e a gente torce por ele até o final. É um filme muito bom. No meu caso, um vilão que eu gosto é o V de Vingança. Nossa, ele é muito bom. É outro que nem vilão é, né? Ele só quer é o mesmo destruir caso. Também. Porque, na verdade, a grande vilã de todos os filmes é a sociedade. Exatamente. E não dá pra gente fazer qualquer outro discurso a respeito disso, porque ela é e sempre será. E o ator que fez o V, o como é que é o nome dele lá? Não sei, eu só lembro da máscara. Ele é o mesmo cara, ele é muito bom pra fazer vilões. Se vocês lembram, ele é o agente Smith do Matrix, né? Que também é um senhor vilão muito bem interpretado. Que eu tenho a impressão que ele também é o vilão do Resident Evil 4. Não, nem ele não. Não tô enganado. Não. Parece porque tá de óculos escuro e terno, mas não é ele não. Parece que tá de óculos escuro e terno, é loiro e imortal. É, mas não é ele. É outro, aquele ali. Agora, o nome do ator é Hugo Eavin. Mas agora tem um vilão foda também que é o Darth Vader, né, velho? A gente poderia deixar de falar claro. Do cara. Luke, I'm your father. É o vilão clássico. Cara, essa frase ela é tão usada e as pessoas às vezes nem sabem o sentido da. O poder que ela carrega, né? Quando ele diz que é o pai do Luke. Tipo. Porque o Luke luta a vida inteira em nome do pai dele, querendo vingar o pai, né? Contra o próprio pai. Cara, isso é genial, velho. E sem falar no exército que o Darth Vader tem, né? É exatamente. E ele aumenta a proporções muito incríveis, porque ele pode sempre clonar. É sério, ele faz isso. Ele pode clonar os soldados do exército dele, que eles vão ter fator de obediência. Então é genial. Eu acho o Darth Vader o melhor vilão de todos. Eu também. Eu acho o Alex do Laranja Mecânica. Ele é realmente o vilão, não é aquele caso de um vilão que ele quer fazer o bem, sabe? Ele é um vilão, mas você toma simpatia por ele também. Ele é um vilão que... Ele... O símbolo de uma pessoa psicótica, pra mim, é ele. Quem? O Alex do Laranja Mecânica. Mas ele é daquele jeito. O problema é que o Coringa, ele conhece a sociedade do jeito que ela é e se opõe a isso. Enquanto o Alex Delarge, ele só vê a sociedade e age de acordo com a sociedade. Ele não é oposto. Exatamente. Ele é psicopata. O cara é maníaco. É psicopata não, ele é inteligente. Ele fode as pessoas fodidas e consegue continuar vivendo. Ele faz exatamente tudo que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Na hora que ele quer. Ele é o símbolo maior da anarquia, assim. Exatamente. Então, isso mesmo, a gente falando só da galera do filme aí, dos vilões de filmes, não podemos esquecer do filme brasileiro também. O Baiano, brincadeira. Enfim. Baiano. Que bosta, mano, que bosta. Na cara não, mano. Pô, mas sério, o Baiano é ótimo. O Baiano é ótimo. Mas pra mim, quem devia ser o vilão do filme é o Capitão Nascimento, entendeu? Muito bom, cara. Não, tipo, imagina o que eu tô querendo dizer, inverte. Bota o Baiano... Na polícia e o Capitão Nascimento de vilão. Os traficantes iam ganhar, cara. Iam ganhar. É claro que ia ganhar. O Baiano é traficante. Ele ia ser corrompido e destruir o Brasil. Isso. Vamos. A gente já falou muito de filmes. Vamos falar, sei lá, de jogos? Vilões de jogos? Vamos falar dos jogos. E principalmente. O Bowser é um filho da puta. Eu odeio o Bowser. Toma aí. O Bowser é o Copa, né? É, o famoso Copa para nós. Então, mas tem outro que é muito conhecido também, que é de jogo, que é o Dr. Robotnik, né? Do Sonic. É verdade. Você matava ele e em todas as fases ele aparecia, até você dizimar ele. O Knuckles era vilão até passar pro lado do Sonic, não era? Eu acho que era, cara. Aquele vermelhinho? Era, tipo aquele rebelde que, sei lá, tipo um Vegeta, assim, da vida. Tipo, ele é um rebelde que, sei lá, percebe as reais intenções e acaba indo pro lado do bem. Tem um vilão de jogo também muito chato, cara, que do jogo mais recente. Acaba com a minha vida esse vilão que eu tô jogando, bicho. Sou eu. tá bom. Nossa, engraçadíssimo. Eu sou muito quieto. Obrigado. Ibrahimovic. Ô, desgraçado, cara. Que mongol, velho. Você diz que minha piada é idiota e me manda um Ibrahimovic. Mas ele é foda, cara, sério. Não, desses jogos antigos, assim, também tem sensacional do Mortal Kombat, o Goro, que, meu Deus, é sensacional, um vilão terrível, e o outro também do Street Fighter, que é o Mestre Bison. Cara, um vilão que eu odeio, cara, é aquele... É um cara gordão que tinha no Motoqueiro de Marte, não sei se vocês lembram dele. Ah, eu sei, que eu não sei qual é o nome, vou ter que entrar aqui no jogo, né? Motoqueiro de Marte é genial. Esse jogo é excelente. Não, eu gostava do desenho. O jogo também é muito legal, mas o desenho é foda. Ah, eu só conheço o jogo. Eu só tinha tempo pra jogar quando eu era mais novo, aí eu não assistia nada. Olha, vocês falando daquele carinha lá do Sonic também, que ele era um vilão e depois não é mais... Por exemplo, ó, o Donkey Kong também é uma espécie de vilão, mas tipo, o cara não é tão vilão assim, mas a gente até que, sei lá, tem um apreço pelo... Não, velho. O Donkey Kong é vilão? Vilão? Ele não é um vilão. Ele é um herói da floresta. Calma aí. Esse é o Tarzan, burro. Tentando matar o Mario. Isso, bobas. Ah, nessa versão. Antigamente, ele era um vilão. É o que eu falei pra na você. Na versão que eu fui criado, Donkey Kong é o herói amigo dos animais. Não, então vocês vão clicar aí embaixo no link no primeiro jogo do Mario, isso mesmo, que o... Esse jogo eu lembro, Jaide. Jogo que o Donkey Kong jogava barris no Mario, ele tinha que pular. Ou seja, ele era um vilão e depois, sei lá o que aconteceu com ele, que agora é do lado do bem. Enfim... Ele acreditou. Isso, vamos pular agora dos desenhos. Não, tem um que a gente não pode esquecer, cara, que é o Nemesis. Nemesis. É, o Nemesis é um vilão foda. Porra, o Nemesis é um vilão foda. Quem jogou Resident Evil, menos aquele cara chato que falou que não gosta de Resident Evil, todos sabem que Resident Evil com o Nemesis é muito foda. Resident Evil 3, tinha uma fase onde você tinha que passar de uma sala pra outra e você sabia que o Nemesis estava lá fora e você não queria sair. Quando você saía, era um desespero horroroso. Cara, o Nemesis era foda. Ué, mas você não tava jogando? Não, mas essa parte eu não gosto, o Nemesis aparece. É, sabe? Sabe? Que vilão que é o melhor dos videogames? Shao Kahn, velho. Ah, é mesmo? Pois, esse cara é a definição de forte. Shao Kahn, ele é o vilão mais sinistro de todos os tempos. Sabe que eu acho que é muito com esse simples olhar, esse elmo de caveira. Sério, uma vilã muito genial é a Mística. Ah, ela é. A Mística é um excelente vilão, verdade. Magneto. Ela é muito foda. O Magneto também, mas a Mística... Ela pode ser o Magneto, se ela quiser. Agora, é verdade. Sabe o que é que eu mais gosto do Magneto? É a sutilidade que ele tem. O cara simplesmente chega e levanta uma ponte, um prédio. Ele move os polos da Terra de lugar. Ele arranca os ossos do Wolverine. É, ele tem uma sutilidade, assim, é incrível. Entendeu? Cara, o Magneto, ele é um vilão como se deve ser vilão, entendeu? Ele não fica de deixar subordinado fazer o serviço. Já reparou? Porque todo vilão tem um funcionário. Aí o vilão fica assistindo e vai lá, funcionário. O funcionário só faz merda. O Magneto é o contrário. Os funcionários ficam assistindo quando ele chega. Quando ele chega, o nego para e ele resolve. Isso é que é vilão, cara. Pô, pelo amor de Deus. O cara peita os X-Men sozinho. Isso, a gente tá indo pro lado já dos desenhos e... vou misturar também animes assim. E eu já vou jogar uma de animes também, que você com certeza vai se lembrar desses vilões. Com certeza, Equipe Rocket, aquela espécie de vilões atrapalhados. Ai, ai, cara, Equipe Rocket fez minha infância. Os. E tem também. Era a personificação dupla de como ser. Como não ser vilão. Eles eram muito losers. Eles eram os vilões mais losers do mundo. Não, cara, mas o Giovanni é muito foda. Se for parar pra pensar... O Giovanni, você fala o chefe deles? É o chefão da Equipe Rocket. Ele é, muito... ele era foda. Ah, é verdade. Ele não, é assim. Tá, ele é muito foda e é o chefe da Equipe Rocket. É aquela coisa. Parece, deixa o Pikachu destruir todos. Fica, vem cá. É a coisa. A Equipe Rocket. E tem o Gary também no Pokémon, não sei se vocês esqueceram. É verdade. O Gary. Ah, mas o Gary é um babacão, né, velho? Digamos que o Gary assim, não é, digamos, um vilão, assim. Digamos que é um meio... Ele só se acha, ele não, é tipo um... É, como se fosse um anti-herói, assim. Ele nem é um vilão e nem nem é o mocinho da história. Ele, só não... ele é um chato, entendeu? Ele é só filha da puta. É isso, quer dizer. Isso. É um de um anime antigo também, que pra mim é um dos vilões mais fodas de animes antigos, que é o Shinobu Sensui do Yu Yu Hakusho. Fala minha língua, não entendi porra nenhuma. Aquele cara gigantesco, fortão, bizonho de óculos escuros que botava medo de todo mundo. Isso, quem assistiu Yu Yu Hakusho, nossa, sabe muito bem quem é o cara do Yu Yu Hakusho. Eu só lembro que tinha um gay e um cara que tinha uma arminha de mão que eu usei a minha infância inteira pra brincar. Dava um tal de Leigano, sei das quantas, só lembro de... Isso, de um outro anime também, que é Dragon Ball. É, pra mim, todo teve vários vilões. Pra mim, o mais foda que passou no Dragon Ball foi... Majin Buu. Não, Majin Buu é coisa... Majin Buu. Não, pra mim... Majin Buu era uma gosmeleca, cara. Demorou 5 anos pra matar o Majin Buu, porque eles cortavam um episódio em 3. Era o que? É. Não, não, o vilão mais foda do Dragon Ball foi o Frieza. Isso, aí, não esperava eu concluir. O vilão era tão foda que o cara teve que lutar com ele em outro planeta, porque se ele lutasse na Terra, ele ia derrotar o vilão e não ia ter salvado ninguém. Isso é que é vilão. O Majin Buu te transforma em chocolate e te come, velho. Isso é que é vilão, mano. Isso é um gordo, isso é um vilão. É, velho. O vilão te come, mano. Ele faz você uma bonequinha de chocolate. Isso é um confeiteiro, não é um vilão. É, velho. Um berrinho de comer e te... Mata, mano. É, pronto, acabou, velho. Ainda pega os seus poderes. Não, não. O Frieza que era foda. Chegava com aquele óculosinho roxo dele, flutuando. Porra, o Frieza era demais. Foi a melhor fase do Dragon Ball. Concordo com o Douglas, o melhor foi o Frieza mesmo, cara. Genial. Tinha 4 fases. O bicho evoluía 4 fases. E tipo, ele lutou a primeira e fala, ah, acaba tô muito fraco, ele evoluía. O cara é sensacional. Outro de desenhos também, esse daqui já é pra galera mais infantil, assim, digamos. Plankton, o famoso anti-herói. Nossa, pariu, mano. Que é Plankton? O Plankton a gente não pode falar, mano. Do Bob Esponja, velho. Claro que é o Plankton. Ah, não. Já, é Caramba Cast, zoeira, tu fala, né? Ah, velho, é o Plankton. Não, velho. O Plankton, puta que pariu, mano. O vilão fazer o que ele, o que o Plankton já fez? Quantos hambúrgueres de Siri o Plankton já fez? Ele tenta roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. E quantas vezes ele conseguiu? Nunca. Já conseguiu um episódio, sim. Só que ele não conseguiu abrir a garrafinha. Mas eu. Cara, vocês estão carecendo de vilões foda. Você quer dois vilões de desenho que são demais? Vou falar dois de uma vez pra vocês. Se você quer ser vilão, seja como eles. Aizen e Raito. Isso é que é vilão, cara. Pô, pelo amor de Deus. Sabe quem é vilão? O Vingador. O Vingador é vilão. Toma, do Caverna do Dragão. É o vilão. Não, cara, o Aizen e o Raito. Porque o Raito é o cara genial, entendeu? E o Aizen é o cara ilimitado. Tipo, porque eu não sei se vocês assistiram Bleach, vocês leram, mas o Aizen, quando o ápice pra mim dele, ele entrou na Soul Society, onde tava todos os caras foda, aí foi lutar contra o Ichigo, que era o cara mais foda, que tinha peitado todo mundo sozinho, o Ichigo vem dar uma espadada nele, ele para o cara com um dedo, velho. Com um dedo, ele parou o cara mais muito doido que tinha. Não, bicho, isso aqui é vilão, cara, pelo amor de Deus, eu colei na cadeira, foi muito bom mesmo. Os vilões de animes também, teve também o Orochimaru também, galera que curte na... Aí sim, hein. Ah, Orochimaru é o herói... Orochimaru, sei lá, né? É o herói meleca, né, bicho? Eu não gosto dele, não. Não, mas que ele é um vilão foda, a gente não pode deixar descartar, né, velho? Eu não gosto dele. Eu prefiro Madara. O Madara? O Madara, sim. O Madara... Ali é um vilão muito ali, doido. Ali sim. Agora, eu espero que eu não fique sozinho nessa, porque, sei lá, eu sou meio velho aqui, o Douglas também é das pessoas mais velhas aqui, digamos assim. Espero que eu não fique sozinho nessa... Sei lá, de Tokusatsu, que é série japonesa. O vilão, fodasticamente, não sei se vocês falar conhecem. Que eu tô pensando, eu vou morrer. Satan Ghost. Oh, você é mito, Jaider. Você é mito, você é muito mito. Cara, é o melhor vilão de todos. Isso. O Satan Ghost, é o melhor vilão de todos os Tokusatsu existentes. Aí. Ele é muito foda. Isso, pra quem assistia Tokusatsu no Jasper. O Satan Ghost não é um Darth Vader? Isso, é o Darth Vader do Japão, digamos assim. Maldito Jasper! Agora, tem um que a gente esqueceu, que é um vilão muito foda, que ele é dos quadrinhos, dos jogos, dos filmes, seriados, desenhos, de tudo, que é o Lex Luthor, né, velho? Nossa, o bicho tá em tudo, velho. Ele é o vilão do Super-Homem, cara. O homem mais forte. E ele não tem superpoderes. Ele não tem superpoderes e ele é o vilão, mano. Eu fico Eu fico muito triste que a versão mais popular do Lex Luthor seja aquela cagada que fizeram no Smallville. Fora isso, é um excelente vilão. Eu também acho. Um excelente vilão. Aquilo ali não é o Lex Luthor, aquilo é uma moça, né, cara? Uma moça careca, né? É, o Lex Luthor é foda. Primeiro que pra você ser careca, você já tem a obrigação de ser foda, senão você não pode rapar sua cabeça. Aquele cara é um merda de cabeça rapada. Ele não devia ter o direito de ficar careca, ainda mais careca lisinho, Gillette Mach 3, né? Igual ele. Isso é errado, cara. Não devia poder. E ele é um merda. Quem é foda é o pai dele. Agora, pra ser total careca, você tem que ser tipo o House. Isso. Nem você tem que ser o House. Por isso que o House rapou a cabeça. Devia ter tipo uma. Você tinha que tirar a carteira, fazer uma prova pra você poder ser careca. Você faz a prova se você é foda. Aí se você for, você pode rapar a cabeça. Ah, né? Eu prefiro isso pra maternidade, assim, poder ter filhos ou não, mas eu aceito a coisa do careca. Por isso que o Drácula é careca. Primeiro. Nossa, e a gente esqueceu de falar ele em Castlevania, né, cara? Quem jogou o jogo Castlevania é o Drácula, escroto vilão, né, velho? Nossa, é vilão de todos os Castlevanias, todos. É isso aí. E tem dois que são dos quadrinhos, né? Que é o Rei do Crime. Do Homem-Aranha. É, é, o Rei do Crime é um cara meio bostão também, mas Mas ele é um vilão. Ele é gordo, né, cara? Ele se movimentar e tal. Ele vai se encaixar naquele caso lá que ele manda os capangas fazer o tal negócio porque ele fica assistindo os capangas. O legal do Rei do Crime é que ele é um vilão de dois heróis, né? Ele é o vilão no Demolidor e é o vilão do Homem-Aranha também. Isso. E a Fênix Negra também, que é outra que eu iria falar, né? Que é a Jean, né? Só que ela vira negra. Vira a Fênix Negra. E aí mata todos com respirar. É. Já que vocês estão falando de quadrinhos, não podemos deixar de falar do Destruidor de Mundos, né? Que é um senhor vilão, Cientista Prateado. Excelente. Galactus. Ah, pensei que o Destruidor de Mundos era aquele bicho lá do Toy Story, lá o... Não. O bicho lá que é inimigo do Buzz Lightyear. Esse é o Zurg. O Douglas. Oi. O vilão Destruidor de Mundos é o Galactus. Ah, tá. É isso é aí. É o Galactus. Ele é o cara. É, vocês estão esquecendo também do vilão muito bom no Homem-Aranha. Não sei se vocês vão considerar vilão. Eu considero... Eu li isso, cara. Quando eu tava no segundo grau, eu comprei uma revista em quadrinhos de 1987. 1987 é o ano que eu nasci. Eu achei essa revista na banca. É, que foi quando o cara lançou a saga do Venom. Só que antes do Venom virar Venom, quem veste a roupa preta é o Homem-Aranha, né? Na história original. Ela vem com os astronautas que foram a um planeta X, vocês foram na Lua, ela volta com eles. É, isso numa versão, né, que passava na TV. Mas a história original, o Homem-Aranha vai pra uma guerra no outro planeta, chega lá, a roupa dele rasga, aí ele acha uma máquina de costurar e costura uma roupa nova pra ele, a roupa preta. Aí ele vê que ele fica mais poderoso, lógico, roupa preta fica mais poderoso, natural. O próprio Bop tá aí que não deixa de mentir. Então ele costura a roupa preta pra ele. Se o Bop fosse branco, iriam rezar pelas pessoas, né? Exatamente. Então ele costura a roupa preta, fica muito mais forte, só que aí ele não sabe, é super legal, porque a roupa toma o controle dele no começo, quando ele tá dormindo. Então ele dormia e a roupa saía de Homem-Aranha pela cidade. Aí ele acordava e tava todo quebrado. Ele, meu Deus, que cansaço. Eu dormi e não descansei nada, porque a roupa ficava controlando ele no sono. Aí depois a roupa toma controle total dele, gasta uma levada de heróis pra conseguir parar ele. Então assim, eu considero que a roupa, a tal do simbionte, né, é um vilão. Né? Ele é, de fato, ele é um vilão. Um senhor isso. Vilão. Acho que todos deviam considerar que a roupa, o simbiótico X lá, ele é de fato um vilão. É a meleca vilonesca, esse aí, eu acho. Vilões amorfos. É. uma meleca que te controla. Sabe quem é um vilão muito doido? É o Saga do Cavaleiro Zodíaco. Saga. Saga tem. Saga. Morra feia, seu viadinho. Explosão galáctica. E a voz dele é de nordestina, assim. É o melhor, é desse jeito. É desse a jeito. É o vilão do Nordeste. Acho que a gente já podia falar dos vilões de seriado, né? Pra mim, onde estão os melhores vilões aí do. Andy. É verdade. Como a gente poderia esquecer do José Serra, que é o Mr. Burns, né, velho? O bicho. Caramba, cast político, caramba, cast político. Cara, o Mr. Burns, todo mundo sabe que ele é vilão, velho. Ele toca o foda-se, ele não tá nem aí, entendeu? Ele só quer dinheiro e que ele consiga andar novamente, né, velho? Porque ele já deve ter uns 30 anos só de carreira. Teve um vilão de desenho que a gente esqueceu, que eu vou ter que falar dele. O esqueleto, velho, do He-Man. Ah, o caralho, né, não pode, a gente não pode esquecer, né, bicho? Esqueleto. Tem que falar do Vingador, né, gente? Vingador. E do Mestre dos Magos, que é o verdadeiro vilão. Exatamente, falou? Isso que eu ia falar. O Vingador é um injustiçado, é um lutador dos fracos e oprimidos, que é mal entendido. Sim, sim. Entendeu? Ele é o cara. O Mestre dos Magos e o Vingador é o mesmo. Eu ainda acho que os dois estavam sendo manipulados pela Uni, entendeu? Mas é um pensamento meu. A gente tem que falar lá daquele do vilão do Senhor dos Anéis, né, velho? O Saruman. Então, tem um Saruman. Ele é tão cabuloso, velho, que todos estão ali só pra devolver o anel pra ele, né, velho? Todos aqueles exércitos, se vocês forem perceber, todos estão ali pra devolver o anel pra ele, né? Uhum. Pra você ver o tanto que eles querem. Mas isso aí você vai por aquela, ó, porque o cara olha e fala assim: eu posso pegar esse anel pra mim, e aí o anel vai me controlar e vai lá ser entregue pro cara. Ou eu posso entregar, ajudar a recuperar o anel e talvez, se o cara der uma porrada que mata 20 pessoas e não pegar em mim, eu escape vivo, né? Porque a cena do começo do filme que ele tá lutando contra os exércitos, ele dá uma lapada assim e voa 30 pessoas, aquilo é demais, né, cara? Aquilo é pra conquistar o respeito de qualquer um. É, conquistar o respeito com medo, né, mano? É, porque ele não faz nada, né? O vilão que não faz nada, ele só olha. É, bicho é foda. Antes... Claro que ele foi transformado naquilo, mas a partir do momento que ele foi transformado naquilo, a fama dele foi tão grande pelos feitos dele que o povo queria que ele voltasse, porque ele, como olho, não fazia nada, né? É verdade. Isso. Bom, pra gente encerrar aí mais ou menos, último bloco, vamos para as séries, então, os vilões de séries. Vou começar com um aqui genial, que é sensacional. Tripa Seca do Chapolin. Esse vilão é sensacional. Pra mim, um dos melhores vilões do Chapolin foi o Tripa Seca. Teve também o Rasga Bucho e os outros lá em cima, mas o Tripa Seca foi que sensacional. Que legal. Qual outro vilão de série vocês vão ver? Cara, se a gente tem que falar, a gente tem obrigação da série merda, de uma série que foi cagada o tempo inteiro, que eu não gostei. Mas pra mim ela só tinha vilão. E até o vilão eles cagaram ele no final. Mas era excelente na primeira e segunda temporadas. Que era o Syla, do Heroes. Era a definição de vilão. Eu ia falar dele agora. O Syla é foda, entendeu? Ele é um cara como se deve ser um vilão poderoso. O grande problema é que depois eles cagaram o cara no mais pra frente na série. Cagaram a série inteira, né? E o vilão foi junto. Mas na primeira e segunda temporada ele era excelente. Isso. Tacaram merda no ventilador, cagou tudo. Foi. Foram consertando e o negócio foi piorando. Sabe quando você tá desenhando e aí você erra e você quer consertar e piora e daqui a pouco você olha a folha já tá toda cagada? É isso que fizeram com o Heroes. Um vilão que sempre me assustou, que eu tenho medo, é a Lilith do Supernatural. Cara, vilão criança é medonho, né, velho? A Lilith, ela é nossa medonha. Nossa senhora, cara, eu olho e eu fico louco, fico com vontade de correr, cara. Sério mesmo. Vilão criança que chega correndo e mata todos e fala oi, papai. Muito tenso. É, exatamente. Cara, é igual a gente nem falou, o Chuck. O Chuck é o vilão mais medonho do cinema, disparado. Eu morri de medo de passar perto de loja de brinquedo depois que eu vi aquele filme. Nossa, eu também tinha muito medo dele. Mesmo que o Octa não goste, o vilão do Massacre da Serra Elétrica, ele é foda, velho. Ele tem uma serra. Tá, ele tem uma serra, ele é foda. Eu vou comprar uma serra elétrica e você foda. Não, mas você tem que costurar peles no seu rosto também. Ah, então tá bom. Tem que ser foda pra usar uma serra pra matar as pessoas. É, tem mesmo. Legal. É fato. Tem que ser foda. Ah, e a gente esqueceu de falar do Fred Krueger também, né? Do Jason, que do não Jason. Morre nunca. Que não morre nunca. Ele talvez é o pai do Chuck Norris, né? Tem uma... Ele vai e volta. Tem uma série aí que o vilão é o personagem principal. Todo mundo adora ele, todo mundo torce por ele, mas ele não deixa de ser o vilão. Você sabe do que eu tô falando? Confio, fala. Dexter, um dos melhores vilões que eu já vi. É nada. Didi, Mandark. Não, eu tô falando do Dexter assassino. Seria um caraca, olha aqui que eu fiz o toque aqui. Não, mas essa série sim. Principalmente na nova temporada agora, que o filho dele nasceu. Aí ele diz que tem que matar por dois agora. Por ele e pelo filho dele. Cara, muito bom, muito bom. O Dexter é um vilão que você fica com medo dele ser pego. Você vê, ele é um serial killer que despedaça pessoas, mas você fica, cara, será que vai ser pego? Será que dessa vez não acredito? Será possível que o cara vai prender ele? Então é muito bom mesmo. E o Ben Lost? O Ben do Lost é um vilão. Ele é um cara mala. Ele é esperto. Mas ele é vilão. Por que esse site que então tá dizendo manipulador, estrategista, traidor, assassino de inteligência acima do mundo? Pra quem escreveu isso aí, escreveu errado, cara. Veja, menino Zoben, como é conhecido na ilha, é um personagem que aos poucos foi tomando série para si, suas participações sempre são angustiantes e as mais esperadas. Todos acreditam que ele é a chave final para todos os segredos da ilha. É, agora que já acabou, nós sabemos que Lost não tinha final, aquela merda. Sem spoiler. Alerta de spoiler, filhos da mãe. Não, a única coisa que eu tô falando é uma merda, cara. Eu fiquei triste. A única coisa que eu tô falando é que no final o Lost blá, não. Não falei nada demais, não. Não falei nada que ninguém já não soubesse. Mas, voltando. Tem um outro herói pra mim, o melhor herói de seriados recentes. Herói ou vilão? Vilão, desculpa. É porque, tá vendo? Eu já tô achando que os heróis são vilões e etc. Douglas, você não vai pegar uma serra e sair matando todo mundo, né, velho? Não, eu não. Eu moro com apesar você, de, cara. Apesar de sérias tendências, não vou fazer isso, não. Eu moro com você. Pra mim, um vilão muito bom, vocês não devem conhecer e tem obrigação de conhecer, é o Red John, do The Mentalist. Vocês já viram esse seriado? Já. Não. Eu já vi, eu conheço esse vilão. Ele, cara, é o vilão Red mais... John é foda. O Red John... Porque o que acontece? O The Mentalist é um cara foda. Demais. Muito foda. Ele interpreta tudo só de bater o olho, né? Ele interpreta expressão facial, interpreta pistas que foram deixadas. Ele é um misto de Sherlock Holmes com Light to Me, entendeu? E só que assim, o Red John consegue... Dá um baile no The Mentalist e você fica desesperado. E assim, o Red John matou a família dele. Então, a única motivação que ele tem na vida é viver pra pegar o Red John. E ele não consegue. O Red John, cara, o Red John é um senhor vilão. Um vilão muito foda, muito bem feito. Você fica louco pra aparecer um episódio que vai ter o Red John, porque é muito bom mesmo. É o vilão que faz a série nesse caso. O Supernatural teve uma interpretação muito boa do Diabo, né? Nas quinta temporada aí, daquele... Do mesmo cara que fez o Jacob no Lost, né? Fez um excelente vilão também. Mas é porque alguns vilões também são meio idiotas, né, velho? Por exemplo? Eu tô citando de filmes randômicos também, mas a maioria dos vilões, porque eles, às vezes eles têm a oportunidade de acabar com o herói e não acabam. Entendeu? É, isso é uma coisa meio irritante. Um pouquinho, né, mais inteligente... Ah, meu amigo... Ah, mas o vilão tem que ser filha da puta, ele tem que chegar e pá, acabou! Entendeu? Ele pois é, mas tem um vilão que vocês elogiaram aí o podcast inteiro, que é esse mesmo caso. Voldemort é um bosta. Exatamente. Né? É vergonhoso. Ele é um vilão cabuloso, mas ele é um bosta. Por exemplo, no quarto filme, quando ele tem a oportunidade de matar o Harry cara, ele fica querendo dar liçãozinha de moral e o Harry Potter foge, entendeu? E vilões eu gosto, porque se eles fossem lá só pra matar mesmo, não, mas antes eles querem dar liçãozinha de moral e mostrar por que eles são malucos. Exatamente. E aí quase sempre... Mas o Voldemort, ele fez isso só com o Harry, porque ele não foi nada piedoso com o Thiago e com a Lily. É que ele foi ficando velho e foi ficando frutinho, mas ele era muito foda no começo. Exatamente, depois ele virou um bosta. Até os 16 anos, ele era um cara roots. Ele chegava arrepiando, matava mesmo e tal. Magia negra, magia super negra, entendeu? Aí ele começou a afrouxar: não, quero bater papo Dumbledore, quero dar aula em Hogwarts. O Snape é muito mais foda que ele. O Snape, se o Snape fosse o Voldemort, o Harry Potter perdia. O sétimo livro ia chamar Snape e a Vitória. É, com certeza, o Snape é muito... O Snape é muito foda, cara. Todo mundo pensa que o Snape é mal até o final, velho. Até ele morrer. Quando ele morre, ele fala, morra, filha da puta. Não é. Não é mal. Ele protege não o Harry é, cara. O tempo não todo. É, ele é brother. Ele protege ele é brother. O Harry o tempo é todo. Acontece que ele é um grande filho da puta. Só que por amor a Lilian e tudo mais, ele era um filho da puta com sentimentos, mas ele é muito mal. Mas olha só, ele o importante é isso. Mundo. O Dumbledore falava pra ele, Snape, você tem que fazer isso, isso e isso. E ele fazia, o Dumbledore pedia, ele fazia, o Dumbledore falava, você vai proteger o Harry, e ele protegia, velho. Vou resumir o que vocês estão querendo dizer. Não, ele, então, era mal, mas não era evil. Ele era leal a ele mesmo, ao amor que ele tinha. Isso então, é as pessoas. Ele tinha um sentimento muito bonito. Eu acho que o Snape é uma das coisas mais mulherzinhas do Harry Potter, porque ele tem essa coisa de ser fiel ao sentimento até o fim. Ele é muito bonito. Eu achei muito emocionante. É, se ele fosse um cara punk e tivesse feito o cabelo arrepiado igual o do Neymar, ele tinha detonado todo mundo, né? Mas deu mole. Então, é isso aí. Vilões de séries, filmes e tudo bom. Chegamos ao final. Mais um cast, sim. Faltou algum vilão, eu sei disso, mas você vai citar aí nos comentários, com certeza, beleza? Eu sei que faltou muitos vilões. Será o Papaléguas do Coyote, coisa do tio. Papaléguas não é vilão, cara. O Coyote que é o vilão. Não, mas eu não, considero... Não, o Papaléguas que é o vilão. Olha o que ele faz com o Coyote, cara. Eu acho que é o vilão. O que o Coyote quer matar ele? É, então, faltou muitos vilões ainda também. Tipo, sei lá, o Macaco Louco, enfim. Enfim, coisas do tipo. Mas você vai comentar os que faltaram também. Tranquilo? Então vamos para as conclusões do cast de hoje de vilões. Por favor, Octa. É, o cast de hoje... É um tema que tem muita coisa a ser abordada. É uma coisa interessante se falar de vilões que leva muito a mão de cada um, qual vilão é o melhor. E foi um cast muito bacana, espero que todos apreciem ouvir aí. Isso daí. É, e Ferdi? Eu acho que é isso aí, vilões são os maiorais e eles se vestem melhor, enfim. Boa. Já pra pegar o impacto do microfone, Buster! Então... Vilões, eu acho que o cast foi muito legal, porque todo mundo sabia, é um tema muito produtivo. Adorei participar. Oh, e, sei lá, comentem aí. Darth Vader comanda, cara. Darth Vader e Tyler Durden. Yeah. Fica ali. Isso. Valeu, você sinta-se em casa aí para próximas gravações aí, sinta-se à vontade. Rafa, conclusão? Pois é, cara, eu acho que os vilões, assim, por mais fodas que a gente... Que tem uns vilões que a gente... Tem vários jeitos de vilão, né? Tem aquele que a gente torce por ele, que é aquele... O Dexter, né? Ele é um serial killer, cara. Mas por mais que ele seja, a gente torce por ele e a gente tá ali torcendo pra ele não ser preso. Tem os vilões idiotas, né? Que eles têm a oportunidade de acabar com tudo, mas eles sempre dão uma oportunidadezinha pro herói dar a volta por cima. E tem o vilão foda, porque que morre e continua sendo foda, né? Então todos... Essa é a verdade, tipo o Coringa. O Batman acabou com o Coringa, mas a gente comentou mais o Coringa do que do Batman. O filme, quem marcou mais, foi o Coringa mais do que o Batman. Entendeu? Bem mais do que o Batman. Por mais que o Coringa tenha perdido e o Batman tenha acabado com ele no final, o Coringa, pra mim, foi o personagem principal. Entendeu? Boa. Então, nada mesmo seria dos heróis. Que tem do Batman, né? Exatamente. Nada seria dos heróis sem os vilões, porque os heróis só aparecem porque os heróis começam a escrotizar. Então, agradeço aos vilões dos heróis. Isso mesmo. E Douglas. É legal a gente ver o lado dos vilões, né? Porque primeiro que ser vilão é muito mais divertido. Sempre foi. É muito mais legal ser o cara que procura do que o que se esconde no pique-esconde, né? E são os vilões que fazem as coisas acontecerem, né? Quer queira que não, como a gente percebeu aqui, assim como o ator tem uma grande influência no vilão em fazer um bom papel, um bom vilão faz um bom filme, né? Exatamente. Tem graça um filme bom com um desenho ou um jogo que seja onde o vilão não é bom. Quer dizer, pra que a gente possa combater o mal, tem que ter o mal a ser combatido. Nossa, porra! Não, sério. Porque acabar com o mal precisa existir. Sim, mas é isso que eu tô falando. Quer dizer, não tem graça se o mal for uma coisa chata ou fácil, entendeu? Porque, tipo, sério, deve ser um desespero quando você é um vilão que tem que atacar um Wolverine que não morre em defeito de alumínio inoxidável. Alumínio inoxidável. Você acabou de chamar o Wolverine de alumínio. Passa véia. De faca tramontina. Véi, então, acabou de chamar de papel que não deixa a comida esfriar. Tá, que seja. Mas assim, então os vilões eles são fundamentais. Todo mundo tem um pouquinho de vilão e um pouquinho de herói, né? A gente sabe disso. E a gente tem que parar com essa hipocrisia de achar que, o cara é vilão, não gosta desse personagem. Quando fazem pesquisa de opinião, qual é seu personagem favorito no desenho tal? É 99% Seiya, ninguém gosta dos vilões. Só porque ninguém percebe o valor, né? E é legal a gente discutir que a gente vê que os vilões são tão divertidos ou mais divertidos que os heróis. Isso daí. E tipo, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, quem somos nós? Quem seria de Deus se não fosse o capeta? Mas enfim, não quero ser... Mas tudo bem. Terminando o cast por hoje, galera. Deixe seu comentário e não esqueça. Vai estar rolando aí futuramente. Não quero nem anunciar, mas já anunciando. Vai estar rolando futuramente aí umas promoções, umas camisetas aí que a gente ficou devendo dessa segunda temporada aí, que é essa daí que vocês estão acompanhando aí. Do layout e tal. É a segunda temporada que saiu essas camisetas. Vai estar saindo novas camisetas e eu tô pretendendo fazer uma coisa bacana com elas, beleza? Será? Já aviso logo, vai ser bem assim, ó. Quem conseguir trazer 50 ouvintes ganha uma camiseta. Tipo isso, enfim. só deixar um disclaimer aqui no final. Se vocês matarem alguém porque gostaram desse podcast, a gente não se responsabiliza pelo que vocês mas as coisas acontecem. Muitos amigos meus disseram que queriam ver filmes de terror agora porque escutaram o cast. Que mataram assim, alguém por causa dos vilões. Não, né? Não. Espero que não aconteça. Não foi isso, porque isso aí são coisas futuras, né? Mas muitos amigos meus falaram assim, pô, agora eu tô com vontade de assistir um filmezinho de terror porque escutei o Caramba Cast. Então, por favor, viu, galera? Não pule em piscina de produtos químicos pra virar o Coringa. Não vai acontecer, não vai dar certo. É, galera, por favor, viu? Tentar fazer uma varinha soltar poderes também, ó. Não rola, não. Ou vai, né, cara? Não rola, cara. A gente não quer enfrentar o Coringa, na boa. Deixa os vilões pra ficção e é nóis. Fingir ser o vilão do seu filho o tempo todo pra depois falar que é o pai também não, viu? O que você tá falando, cara? Darth Vader. É isso daí, galera. Cast terminando por aqui. Até o próximo cast, beleza? Que eu ainda não sei, mas esse tema foi sensacional. Vamos ter ideias legais pra próximos temas, beleza? Está lá à vista. Fui! Pô, pessoal, tem um vilão foda aí que a gente esqueceu de falar. Quem? Felipe Melo. Muito boa, cara, muito boa. Não, é diferente você ser expulso porque você deu um soco na cara do jogador, porque você cuspiu na cara de alguém, ou por uma jogada normal, um lance de jogo, né?